A história não é mais que um desfile de falsos absolutos, uma sucessão de templos levantados a pretextos, uma prostituição do espírito diante do improvável, inclusive quando o homem até se afasta da religião, permanece sujeito a ela, esgotando-se na luta para inventar simulacros de deuses. Os adota depois febrilmente. Sua necessidade de mitologia e de ficção triunfa sobre a evidência ao ridículo. Sua capacidade de adorar é responsável por todos os seus crimes. Aquele que ama indevidamente a um deus obriga outros a amá-lo ou os extermina quando estes se recusam. As épocas de fervor religioso místico são sempre saturadas de façanhas sanguinárias. Santa Teresa não poderia haver deixado de ser contemporânea dos autos de fé e Lutero das matanças dos camponeses. Nas crises místicas, os gemidos das vítimas são paralelos aos gemidos do êxtase. Patíbulos, calabouços e masmorras prosperam sempre à sombra de uma fé, dessa necessidade de acreditar em algo que infestou o espírito dos homens para sempre. Os verdadeiros criminosos são aqueles que estabelecem a ortodoxia sobre o plano religioso ou político, os que distinguem o fazer e o crítico. A sociedade atual é um inferno de salvadores, bestas enfermas que se dizem iluminadas e até aptas para curar. Se avançamos um pouco no suplício de todos os dias, é porque nada detém essa marcha, com exceção das nossas dores. As dores dos outros nos parecem explicáveis e suscetíveis de serem superadas. Acreditamos que sofrem porque não possuem vontade suficiente, valor ou lucidez. Cada sofrimento salva o nosso, nos parece legítima ou ridiculamente inteligível, sem o qual o luto seria a única constante na versatilidade de nossos sentimentos. Mas não usamos luto a não ser por nós mesmos. Se pudéssemos compreender e amar a infinidade de agonias que se arrastam à nossa volta, todas as vidas que são mortes ocultas, necessitaríamos tantos corações como seres que sofrem. E se tivéssemos uma memória milagrosamente atual que guardasse presente a totalidade de nossas penas passadas, sucumbiríamos sob tal carga. A vida só é possível pelas deficiências de nossa imaginação e de nossa memória. A ideia do nada não é apropriada para a humanidade laboriosa. Os atarefados não têm tempo nem vontade de sacudir sua poeira. Resignam-se às durezas ou às estupidezes da sorte. Esperam. A esperança é uma virtude de escravos. São os vaidosos, os presumidos e as madames quem, temendo os cabelos brancos, as rugas e os tertores, enchem seu ósseo cotidiano com a imagem de seu esqueleto, mimam e desesperam-se. Seus pensamentos planam entre o espelho e o cemitério e descobrem, nos sinais ameaçados de seus rostos, verdades tão graves como as das religiões. Toda metafísica começa com uma angústia do corpo que depois chega a ser universal, de tal maneira que os inquietos, por frivolidade, prefiguram os espíritos autenticamente atormentados. O ocioso artificial, obcecado pelo espectro da velhice, está mais perto de Pascal, de Bosquete ou de Chateaubriand que o sábio que não se inquieta com si mesmo. A vaidade tem algo de genial, aí teria o grande orgulho que se relaciona qual com a morte e a sente como uma ofensa pessoal. inclusive Buda, superior a todos os sábios, não foi mais que um presumido à escala divina. Descobriu a morte, sua morte, e, ferido, renunciou a tudo e impôs sua renúncia aos outros. Assim, os sofrimentos, as mais terríveis e as mais inúteis, nascem do orgulho ferido, o qual, para enfrentar-se com o nada, os transforma por vingança em lei. Salve punks! Esse daí é mais um Publicações Marginais Audiozine. Tamo aí com o número 27, né? Tô fazendo essa numeraçãozinha só pra mim, na verdade, né? Nem pra por ter numeração e tal, nem nada, que eu nem me importo com isso não. É mais nem pra saber quantos tem ou não também. É só pra mim se organizar aqui na hora que eu for precisar mexer, olhar onde guardar e tal, pra postar também, né? No que eu tô postando no, depois eu vou dar uma zupada neles lá no arquivo.org, depois eu vou disponibilizar lá no blog e tal. Aí é mais questão de organização mesmo, e aí eu vou estar sempre falando um número aí e tal, ou uma vez ou outra eu não vou falar, mas normalmente na divulgação sempre vai ter aí a numeraçãozinha mesmo, mas é mais uma questão de organização. E aí nessa edição aí a gente começou aí com fragmentos de Cioran, que é umas escritas do Cioran, né? Aí, filósofo, né? Eu não saco muito dele, não. Mas já li sobre ele em alguns outros zines. Nunca li livro dele, nem nada. Nunca fui muito de ler filosofia, na verdade, né? Mas sempre li nos zines punks, né? E alguns outros materiais anarquistas e coisas, nihilistas e tal, né? Sempre tá se deparando com trechos, fragmentos dessas coisas. Mas livros de filosofia mesmo, acho que eu conto no dedo os que eu li, né? Um ou dois ou três do Nietzsche e não sei, não lembro mais, assim, talvez nem livros anarquistas também eu nunca fui muito de ler, né? Minha leitura de vida, de minhas leituras, né, sempre foi predominante de zines, né? Já li de variados outros tipos de coisa, né? Já li bastante livros, mas assim, posso dizer que 70-80% do que eu já li, tudo que eu leio até hoje é de zine. Toda a minha formação, digamos, intelectual, não sei se seria essa palavra, meus conhecimentos vêm de zines e trocas de ideias e tal, né? E algumas outras coisas, né? Alguns documentários também, que são complementos, né? Coisas para dar mais profundidade, alguns assuntos, né? Que vêm nos zines, né? Que aí chama atenção, mas normalmente tudo vem ali, as instigas sempre vêm dos zines, né? Tudo assim, né? E eu sempre tô lendo zine, todo dia, acho que é difícil eu falar um dia que eu não leio, nem que seja um trechinho de um zine, né? Então, tanto no papel quanto, né, digital, né? E tenho centenas aqui de zines ainda pra ler ainda, né, cara? Variados, e alguns que eu sempre volto a ler, né? Inclusive pra fazer o programa, né? Mas tem alguns que eu já li várias vezes, né, que eu gosto bastante, né? Eu sempre tô tentando lembrar algum tema, algum assunto, aí eu acabo voltando em algum zine, né, tal. E eu tenho muitos aqui ainda que eu quero reler e lançar aí nos programas aí. Espero conseguir fazer todos que eu gostaria de fazer, e o resto é consequência, né? Mas assim, tá fluindo, né? Então, aí esse fragmento do Cioran aí eu tirei de um zine chamado Ação Squatch. Eu não sei, esse zine, eu não, acho que eu não tenho ele físico não, acho que eu peguei ele digital, né, aí no, acho que foi lá no blog Impregnantes, é um blog, impregnantesblogspot.com, acho que é isso, ou eu não sei se foi o Thiago que me passou e tal, né, mas eu acho que eu peguei lá, eu andei pegando uns zines lá, né, e aí eu tirei esse fragmentozinho de lá, né. E aí eu tenho um outro zine aqui que eu provavelmente eu vou ler ele mais pra frente, que é um zine do Matheus de Belém, que é um zine chamado... Ah, eu esqueci agora. É um zine sobre ateísmo, né? E aí tem vários filósofos ali, né? Que eram ateístas ou flertavam com ateísmo, não sei, algo assim, né? E aí tem umas coisas lá sobre o Cioran também. E aí devo dar mais uma completada, talvez eu possa voltar nesse daí de novo para juntar com o que tem lá, ou talvez o que tenha lá seja o mesmo daí, tô com isso na cabeça, mas não peguei para olhar, né? Mas eu sei que eu vou ler aí num próximo programa, já tá meio que agendado aqui, né? Que eu fui separando alguns zines que eu gosto, como eu falei, já para em outros programas e aí, né? Pra tá lendo aqui, né? E aí esse daí é um, né? E aí talvez eu leia junto com alguns outros materiais lá de Belém, assim, que eu peguei na mesma época, né? Então eu vou ler junto os zines, acho que do Matheus, o Alarme, que era um zine do coletivo Punk Hardcore lá de Belém, da época, né? E aí eu vou ler aí mais pra frente. Mas aí eu não tenho muito o que falar aí sobre esse fragmento do Senhor. Eu só achei da hora o texto, né? Eu, se eu não me engano, eu já tinha lido ele em algum outro lugar, né? Não sei se isso ali é um texto que a galera pega e vai circulando. O pessoal coloca um zine, depois coloca em outro, ou pode ser também, né, vários textos que as pessoas juntam e aí ó, uns botam mais coisa, outros botam menos coisa. Eu não sei, né, como se deu isso aí, né? E esse zine aí é da década de 90, né? O outro zine aí que eu falei do Matheus, eu acho que é de 2009 ou 2010, por aí. Que eu tô quase lembrando o nome dele aqui, acho que é Instantes de Repugnância, eu acho que é isso, eu não sei. Mas é uma coisa assim, Instantes de alguma coisa, eu acho. E aí ele... tá aí, foi isso aí. Então eu só queria falar alguma... aí eu vou, nesse programa, né? Também só pra antes de eu entrar no que eu queria falar, eu vou ler o zine da Sheila, o segundo número, ou o terceiro, não sei. Esse é de 2010, né? O outro era de 2008, que eu li no programa passado, que é o Insatisfação Contínua. Esse é de 2010. São 14 páginas, é um estilo feito pela Sheila, né, como falei já, de Campina Grande, na Paraíba. Não sei se ela é de lá ou se ela morava lá nessa época, né, e tal. E depois disso, não sei mais que fim levou, que outros materiais tem, que ela produziu e tal, né? Sei que ela cantava na banda Era o Veneno também, que eu acho que acabou por essa época aí, né? Eles lançaram o material e aí a banda se espalhou, a galera saiu de rolê, né? E a galera que começou a viajar tudo por aí, né? E aí eu não sei mais que aconteceu depois disso, não. Eu ouvi uns relatos, algumas coisas dessas pessoas em outros países aí, muito tempo atrás, né? Mas não sei mais que fim levou. Então, e aí uma coisa que eu fiquei pensando sobre falar, que às vezes dá vontade de falar, mas eu acabo deixando pra depois, eu não falei nada, é que falta e meia nesses zinhos aí, todos os zinhos que eu li nos programas, nos últimos programas, acho que desde o caso das mariposas, passando pelos conluios e agora esses satisfações contínuas, fala muito sobre veganismo e antiespecismo, né, cara? Eu vejo que é um assunto que tá meio embaixo no meio punk hoje em dia, né? Já teve uma época que era meio que predominante, assim, no meio punk, né? O veganismo, o antiespecismo, né? Que não é a mesma coisa, o veganismo é antiespecista, né? Mas o antiespecismo não é precisamente um veganismo, né? O antiespecismo é... já diz o nome, né? Os contra a diferenciação de espécie, né? Contra não a diferenciação... a superioridade de espécie, né? Essa é a ideia do antiespecismo, né? O ser humano se colocar como superior a todas as outras espécies, ou qualquer espécie como superior a outra, né? Isso tudo é invenção do ser humano, né, cara? Isso não existe, na verdade, né? Um animal superior ao outro só porque um tem mais habilidade de caça ou não, ou porque domina um território, entre aspas, né? Com a sua caça e tal, não quer dizer que ele seja superior aos outros, os outros seres, né? Porque os outros são alimento deles. Essa é a ideia do ser humano, né? O ser humano, desde que adotou essa ideologia da carne, né? Do canibalismo, do carnivorismo, do carnismo, ou seja lá o que for, como ideologia, né? Ele se colocou isso como uma ideia de superioridade, né? A própria caça, né, é colocada como uma coisa de superioridade entre os homens e mulheres, né? Uma coisa que é usada desde as antiguidades, né? Para se diferenciar homens e mulheres, né? Normalmente a caça sempre foi feita por homens e as mulheres eram coletoras, né? Mas os coletores são mais antigos que os caçadores, né? São bem mais anteriores, né? O ser humano nem sempre foi carnista, carnívoro, né? Carnívoro e carnista são coisas diferentes, né? Mas é um assunto meio complexo, não sei se eu quero entrar nesse detalhe aqui agora. Talvez em algum outro programa que tenha algum material sobre, né? Mais explicadinho, que senão eu posso me perder nas explicações, né? O carnismo é mais uma ideologia, né? Do consumo de carne, né? E o carnívoro é animais que comem carne, né? Mas aí todo ser humano transforma em ideologia, né? Pra pregar alguma coisa em ideia, né? E tal, né? Mas aí que eu ia falar sobre, porque esses índios todos estão falando sobre isso, e como eu falei, tá um assunto embaixo. Eu acho um assunto que sempre, desde que eu comecei lá na década de 90, sempre foi presente na minha questão da minha vida. Eu como carne, Eu uso produtos derivados de animais, alguns, né? Bem pouco. Tanto comer carne também, bem pouco. Porque é uma coisa que não é fácil de se livrar totalmente, cara. E assim, não é mais por prazer, como já foi em alguma época. Talvez nem nunca tenha sido, né? É uma coisa que é embutida na gente, né? Desde de sempre, né? Há séculos aí, né? Já, né? E tal, né? Mas não é uma coisa que é necessariamente imprescindível para a gente sobreviver. A gente se acostumou, né? O nosso organismo está acostumado, né? De gerações e várias gerações, né? Como várias outras coisas aí, né, cara? Que antes não se consumia e depois passou a se consumir, como por exemplo açúcar, várias coisas que a gente hoje em dia é dependente, que às vezes de família, tem uns menos, outros mais, de acordo com as suas gerações anteriores, da forma da sua criação, né? Tudo isso. E a carne é a mesma coisa, né, cara? E produtos derivados de animais não é imprescindível para a gente sobreviver. Tem outras formas de sobreviver. Essa que é a questão. É isso que é embutido na cabeça da gente. Mas a questão de comer ou não comer carne, isso é muito complexo, cara, porque a questão é a indústria e a gente que luta contra o capitalismo, o consumismo, essas coisas, tem que pensar isso, cara, porque a indústria da carne é muito bizarra, como várias outras indústrias que escravizam, que matam, que exploram, tá ligado? Então é isso, eu sempre, primariamente, a minha ideia sempre foi boicote ao consumismo, tá ligado? O máximo que eu puder. Então se eu puder evitar comer, se alguém me der uma carne, eu vou comer. Agora eu não vou comprar, eu procuro evitar comprar. Às vezes pode acalhar de eu comprar, porque, né, porra, necessidade, é aquilo que eu falei. Por eu não sou, nunca me assumi como vegano, apesar de já ter tentado assumir uma dieta vegana, né, mas é difícil pra caralho, porque na realidade onde eu vivo é difícil comer alguma coisa sem carne, né. Tem coisas básicas sim, tem opções sim, mas não é o tempo inteiro, e assim, cada vez é poucas vezes, né, na verdade, que tem, né? Você sai pela rua, você tá fazendo um trampo, tá na rua, tá na maior correria, e você tá com vontade de comer. Aí você vai ver o que tem, só tem coisas, opções com carne. Você pode tirar a carne, né? Mas aí você tá pagando ali, é um desperdício jogar fora. Se você der pra alguém, der pra um animal, né? Acho que até vale, que eu faço muitas vezes com meus gatos. Eu compro alguma coisa na rua e trago pra casa, às vezes eu como na rua, aí eu tiro a carne e trago pro pros gatos, tá ligado? Mas assim, muitas vezes eu tô com fome, né? E aí tirar a carne, fica faltando ali, né? E aí tipo assim, eu tenho que comer dois do bagulho, um que eu comeria um só, eu vou ter que comer dois, né? E aí, né, porra, às vezes a grana não dá, né, e tal, são várias questões que muita gente que é vegano, que acha que é fácil, assim, porque tem, né, tudo de mão beijada, tem tempo, não tá na correria e tal, isso que pesa pra mim, tá ligado? Mas prazer mesmo, eu já perdi há muito tempo nessas coisas, assim, como eu falei, se é que eu tive algum dia. Pra mim é uma coisa embutida, igual socialização, tá ligado? É uma socialização, né, cara, o consumo de tudo que a gente consome hoje, que a gente aprende desde criança como certo, né? E aí como a gente desconstrói um monte de coisas aí durante a vida, isso é uma coisa que pode discutir. Mas não digo que seja necessário você parar totalmente de comer carne, se você quiser, se você achar necessário ou não, se puder, se for possível, que eu acho que pra mim é difícil pra caralho, como eu falei, né? E aí os veganos radicais, ou até, digamos, playboy, burguês, a gente tem galera vegana pobre, radical, até conheço alguns, assim, radical mesmo, que não come nada, passa fome, caralho, já dei rolê com algumas pessoas, assim, rolê de BR, tá ligado? A gente fazer recicle, panguear comida e só vir um bagulho de carne, aí a pessoa ficar com fome porque não quer comer carne, tá ligado? Tem pessoas que fazem, agora eu não sei quanto tempo se aguenta fazendo isso, por um breve período ou algum período aí mais ou menos longo. Eu acho que o vegetarianismo é mais possível, menos complicado do que o veganismo, porque o veganismo é contra qualquer forma de exploração, né, cara? E tipo, não só dos animais, né, cara? Então você vai entrar na questão de várias coisas aí, né? Que você vai deixar de comer carne, produtos derivados de carne, mas vai consumir outros produtos que também exploram pessoas, que exploram às vezes indiretamente ou diretamente animais com outras formas de não sendo consumindo eles, né, mas usando eles para produzir, né, ou alguma coisa lá nos seus, não nos ingredientes, né, porque às vezes está livre de produtos derivados de animais, mas na fabricação pode ter, né, cara. E sem falar nas empresas, né, cara, que são mega escrotas, né, porra, você vai comer bagulho que diz que é vegano de uma empresa que produz carne, que fabrica carne, que explora pessoas, tá ligado? Isso não é vegano, não é vegano. Você não vai comprar uma carne sem... Ela é sem derivados animais. Não quer dizer que ela é vegana, tá ligado? Isso é diferente, tá ligado? Isso que as pessoas, muitas pessoas não entendem dentro de um certo do consumismo aí, da galera do consumo, né? E é isso, tá ligado? E aí... Produzir tudo que você come é difícil pra caralho, então você tem que trocar com outras pessoas, né, e tal, descobrir pessoas que produzem, que às vezes é o que eu tento aqui, né, mas aqui não tem, eu não desconheço. Se você vai comer, pedir qualquer comida, ou comer qualquer coisa, se você, as pessoas até têm dificuldade de entender o que é estar sem carne, porque elas acham que carne é um tipo de carne, né. Outras coisas não é carne, é outra coisa, tipo peixe, frango, presunto. Eles acham que carne é só carne de boi, né? Que é isso, né? Aí rola umas confusão, né? Isso aí vai dependendo do lugar. Eu acho que hoje em dia as pessoas têm um pouco mais de informação que outras épocas. Às vezes já rola mais opções, mas é aquilo que eu falei, opções que não são realmente, né, sem um bagulho animal. Se você compra um salgado que é sem carne, num lugar que faz salgado com carne, e aí eles fritam na mesma gordura ali, já é complicado. Pra quem não come carne nenhuma, mesmo a pessoa que passa mal, sentia do cheiro, do gosto, já conheci pessoas assim, né? E aí que eu tô falando, a questão é a fome também, tá ligado? Que eu já tive épocas aqui que vinham punks aqui que eram veganos e outros punks que eram carnívoros, né? Carnistas, né? Mesmo, galera que não deixava de ficar sem comer carne, tinha orgulho. Essa parada que eu acho meio ridícula, né? O orgulho disso, né? Que é um bagulho de uma indústria muito brutal, né, cara? Esses dias... Não, deixa eu completar só a historinha aqui, né? Porque antes de entrar no que eu ia falar agora, eu do punk, dos punk vieram aqui, tinha os punk veganos, e os punk veganos não impunham o bagulho deles pra galera que come a carne. A galera que come carne quer impor, que tem que comer carne, não pode, que isso é doido, né? Mas o vegano não pensa a mesma coisa, só que ele não impõe. Alguns sim, tem muita gente idiota ainda hoje, ainda mais hoje em dia com a popularização da internet, né? Dessa porra na internet de várias décadas já, né? Na verdade, né? O bagulho ficou meio idiotizado, né? E aí tem muita gente, né? Virou um bagulho um produto de consumo, né? Como eu falei, tem várias empresas aí vendendo bagulho que não é, né? Na verdade, né? Só não tem produtos ali, não tem derivados nem nada animal ali, mas não é vegano, né? Aí a questão aí, o antiespecismo é outra, né, questão, é do que eu falei, não é de questionar a superioridade do ser humano, né, uma crítica e também uma postura também, né, diante o especismo, né. E aí os punks veganos, já várias vezes, cara, o pessoal comprava o bagulho e só pensava nisso, comprava tudo com carne, e aí os caras que eram veganos, as pessoas, ficavam sem comer, aí tinha que fazer o seu próprio corre, e eu achava assim, injusto, que a gente coletivizava tudo, né, mas é isso, né, é essa que é a ideia que eu tô falando aí, que a questão é essa, porque nesses materiais fala muito aí de uma forma radical do bagulho, mas não sei como que era a vivência dessas pessoas, né, nessa questão, né, com os outros que consumia, né, porque assim, tem galera que boicota mesmo, né, como eu falei, esses punks que eu falei dessa história aí, eu nem sei se eu contei a história direito, né, mas tá bom, só pra meio que ilustrar, né, o bagulho, eles não impunham o bagulho pro pessoal aqui, mas eu já vi galera que impunha, até proíbe pessoas, né, de entrar no lugar se tiver comendo carne e tal, e proíbe mesmo, e eu acho que isso é meio ridículo, né, mas assim, eu não gostaria de ver, eu não gosto, já, tipo, não proíbo, né, mas, tipo, se o pessoal chega na minha casa trazendo carne e tal, pra fazer festa, essas coisas, que é outra coisa também que eu acho ridículo, usar o bagulho pra festividade, né, tipo, não é pra... É só pra, tipo, churrasco como forma de festa, né, de entretenimento, é um bagulho mais bizarro ainda, né, se alimentar do bagulho de uma forma, isso aí eu acho meio ridículo. Agora, pra comer, pra se alimentar, vamos fazer um rango e tal, ter e tal, eu não acho imprescindível, como falei, mas se tiver que ter, tem, mano. E se trazerem um rango e tiver com, se eu tiver com fome, eu vou comer, parceiro. Tal como eu falei, na natureza é assim, né, cara? E É, a questão toda é questionar o que tá aí, né? Do produto do capitalismo, né, cara? Então eu procuro compactuar com isso o menos possível e como qualquer outro produto, né, cara? Boicotar as grandes empresas, as multinacionais, essas os maiores exploradores aí da terra, dos animais, do ar e tudo, né, das pessoas e tal, né, cara? Os indígenas, a maioria, né, pelo menos, né, são povos, etnias ainda não civilizadas, a grande maioria deles come carne. Existem algumas que não comem, que não comeram em alguma determinada época também, se você pesquisar, sempre vai encontrar. Mas eles têm outra relação com a carne, né, com os animais. Eles veem até os animais como iguais, tá ligado? E tal, muitas culturas têm pede permissão lá antes de matar, tem um ritual antes de matar um animal. Alguns não comem da própria caça, que eu já vi até recentemente aí uma etnia aí que eles caçam e fazem trocas, né? Eles não comem a própria caça, eles comem a caça de outros, né? Eles fazem uma diferenciação, né? Mas não que nada disso justifique o consumo de carne e tal, mas eu acho que eles têm uma outra lógica. E pra mim a questão é essa, é boicotar essa lógica capitalista, consumista e da superioridade humana a qualquer outro ser, qualquer outra espécie, né, cara? Então, é mais ou menos isso que eu queria falar sobre essa ideia aí do veganismo e do antiespecismo. E, eu ia falar do documentário, um documentário chamado Terráqueos. Esse documentário aí, se a pessoa tiver ainda querendo parar com essa parada de comer carne ou de produtos assim e tal, acho que esse documentário é bem interessante e ele é bem pesado. Agora, tem umas cenas, algumas coisas que acontecem ali nesse documentário que é muito sinistra, cara, que dá um horror mesmo. Não sei se vou dizer, se você for sensível, você não consegue assistir esse, ou se radicaliza logo, tá ligado? Porque assim, vai falar sobre várias questões, como eu falei aí da questão da exploração animal em si, né? Não só da questão do consumo da carne, vai falar dos animais domésticos, de como o ser humano usa os animais domésticos em seu próprio benefício, sem pensar nos animais domésticos, e eles são descartáveis como produtos, né? Como qualquer outra coisa, né, cara? Isso é especismo. Essa questão que eu tô falando do antiespecismo, né? Não só do consumo da carne. E aí lá no documentário vai falar do consumo da carne, vai falar dos abatedouros, vai falar das coisas dos sacrifícios de animais, tá ligado? Dos animais. Quando o animal não é mais desejado, o que as pessoas fazem? Ou jogam, descartam e jogam na rua, ou manda sacrificar, né? Animais quando tá ficando velho, ou fica com uma doença. Lá vai falar sobre isso e mostra muitas coisas bizarras. O pessoal jogar cachorro na caçamba do caminhão do lixo, tá ligado? Porra, dá uma tristeza de ver o bichinho olhando lá e esperando a pessoa ir lá pegar ele e o bagulho fechando com ele lá dentro, né? Que bagulho sinistro aquilo ali. E tem várias outras coisas, né? Mostrando lá os bagulhos de eutanásia nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país mais horroroso do mundo, cara. Nossa, cara, o documentário todo é praticamente baseado em imagens dos Estados Unidos. Tem algumas coisas de outros lugares do mundo, mas é 90% dos Estados Unidos. Cara, é o lugar mais horroroso do mundo. As pessoas de lá, tudo, a cultura deles é muito... Nossa, tem algumas coisas, claro, interessantes, né? Tem povos indígenas lá, tem as pessoas negras com outra cultura, com outra lógica, mas tudo também já é contaminado, né? Também, né? Como aqui, né? Mas, assim, tem coisas interessantes, sim, mas na grande maioria, de um modo geral, falando assim, de uma forma genérica, Estados Unidos é o país mais horroroso do mundo, que importa isso tudo pro mundo afora, né? E, tipo, eles recolonizam o mundo aí com os lixo cultural deles, né, cara? Com as imposições dele. Então, esse documentário vai mostrar muita coisa bizarra lá. Eu acho que eu não assisti o documentário todo, porque tem umas horas que dá uma angústia, né, cara? Aí tem que dar uma pausa aí pra outras coisas, né? Porque a realidade é muito cruel às vezes, né? A gente já vê tanta coisa horrível aí. Aí fica, né, o bagulho aí, eu dou umas pausas, vou ler uma outra coisa, assistir uma outra coisa, depois eu volto e tal. Às vezes pra me refletir sobre também, eu gosto de dar essas pausas, porque vai jogando tanta informação que você às vezes não consegue refletir ali na hora. Ou então você fica refletindo, você acaba se desconectando, né, da parada. Então eu dou umas pausas. E aí depois eu volto, assisto, e volto, assisto. Aí tem uma hora que eu engato e vou tudo. Mas documentário normalmente eu faço assim, por partes, né? Pra mim refletir. Às vezes eu posso querer escrever alguma coisa sobre, ou falar alguma coisa sobre, como o caso é aqui, né? Trocar ideia ou pesquisar alguma coisa que está falando lá sobre, né, e tal. São várias coisas assim, né? Então, eu acho que eu já falei demais aí sobre isso, né? Eu ia falar alguma coisinha rápida, assim, sobre essa ideia, né? Mas acabou influindo aqui na minha cabeça, vindo várias coisas, né? Até teria mais coisas para falar, mas como eu falei, eu pretendo ler vários outros materiais aí, vários zines que tem sobre essas questões aí, tanto do consumismo, do capitalismo, de exploração animal, antiespecismo, veganismo, tudo conectado, né? Exploração... escravidão, exploração do homem, do homem pelo homem, do homem pela a mulher, da questão racial, tudo isso aí tá conectado, né, cara? Tudo tem a ver com a superioridade, né, que foi criada por uma determinada casta humana aí, uma determinada dita elite, o espécie, principalmente o homem branco, eurocêntrico, né, que criou, embutiu isso aí como se fosse natural na mente das pessoas, né, cara? E tá ainda aí embutindo aí, né? A grande maioria ainda acredita que essas coisas são tudo naturais. Que, na verdade, quase nada do que a gente faz no nosso dia a dia é natural, né, cara? Tudo isso é socialização e aprendizado aí que a gente... empurrado na gente desde séculos já, né, cara? Então, eu vou ficar por aqui nessas considerações e vou ir aí pra leitura do zine. Antes disso, vou botar uns sons, né? E daqui a pouco eu volto aí com a leitura do zine Insatisfação Contínua de 2010. Em pé. Insatisfação contínua, zine de 2010. Esse zine tem 14 páginas e a capa é o seguinte: a capa tem uma letra de insatisfação contínua ali, bem tipo em cima ali, né? Mas não totalmente em cima, porque essa capa tá cheia de recortes de tecidos ali, no espalhado ali. Aí logo em cima tem um assim, que seria tipo textura de zebrinha. Aí do outro lado ali, tipo um de roupa de xadrez, né? Tecido xadrez. Aí só que não tem as cores, né? É preto e branco, né? Mas dá pra ver ali os quadriculadinhos, aquelas transições, né? De cores ali, de linhas, né? Que faz os quadriculados assim. Então tá bem aproximado assim, né? O tecido, né? É tipo como se tivesse com um zoom assim, bem de perto, assim, né? E aí logo em cima tem um pedaço de tecido assim, né? Ali um recorte ali com aquelas linhas das zebras, assim, né? Aí depois do outro tem um de xadrez ali. Aí embaixo aí o nome, satisfação contínua, que é com uma fonte de letra assim toda rabiscada, assim, né? Tipo, lembra um pouco daquelas bandas de barulho, né, de noise, assim, né, com aquelas letras meio toda arriscada, cheia de pontas, assim, né, lembro um pouco isso, mas não, é uma fonte, né, eu acredito que seja fonte, que acho que em 2010, né, já, a galera já usava computador para fazer algumas coisas, né, pegar umas fontes, né, para escrever os textos, né, mas esse zine, pelo que eu vejo, que a colagem dele é toda manual, né, mas assim, os textos, os escritos parece ser digital, né, então alguma outra coisa deve ter, manual, né, de escrita, né, tem os desenhos e tal, né, e aí a capa, aí vamos continuar na capa, aí o que acontece, aí em cima ali também, no lado direito da capa, tem um desenho com a escrita de uma bike, com uma escrita em volta. Dica do dia, ocupe as ruas. É dica do dia em cima e ocupe as ruas embaixo e a bike no meio. Um desenho ali de bike, só de contorninho, né? Bem simplesinho. Ali com guidãozinho, banquinho, as duas rodas ali, o pedal, um bagageirozinho ali. Aí depois do lado ali, do lado esquerdo do logo, de satisfação contínua, tem uns tecido preto, aí mais embaixo um outro xadrez ali, aí logo lá mais embaixo lá um tecido ali, uns rebites, né? Pode ser um cinto, pode ser um jaco, né? Só um peixinho, um recortezinho. E aí tem de uns outros tecidos ali, listrado. Tipo assim, são textos de tecidos que tem nos visuais punk, né? Que a gente costuma usar, né? Preto, xadrez, algum outro ali que eu não consigo descrever, assim, ou lembrar, porque assim, no preto e branco não dá pra identificar muito algumas coisas, né? Mas são tecidos de roupas que os punks usam, né? Costumam usar pra fazer os visu, né? Listrado, xadrez, preto, uns cinza, uns encardidos, algo assim, né? E aí, bem lá no final da página, assim, pegando do meio da página para baixo, tem um desenho ali, né, de uma punk de patins. É, ela tá ali com uma sainha xadrez também, uma meia calça ali, tipo, né, ou pode ser uma calça, né, ou uma meia calça ali listrada, né, de listras pretas e brancas na horizontal. Tá por baixo da sainha xadrez. Aí uns patins nos pés. Ela usa um topzinho ali, sem nada, branco. E umas tatuagens no braço ali, escrito punk no ombro, no braço direito. Tem alguma coisa ali no braço dela ali que eu não sei se seria um pedaço de tecido ou seria tatuagem mesmo. Ela tá segurando um regador ali, com um asinho na bola no regador. Aí tá regando ali uma planta, tipo como se fosse uma planta carnívora, né? É uma planta saindo do chão ali, cheia de espinhos, umas folhas. E aí em cima tem uma boca dentro, cheia de dentes assim, né? Mas não tem olhos nem nada. Aí na mão esquerda a punk tá segurando um saquinho ali. Pode ser... é isso mesmo, sementes que ela tá falando. Tem um escritozinho, um balãozinho escrito sementes especiais saindo ali de perto do rosto dela. Ela tem um cabelo bem bagunçado ali, com umas tranças, uns dreads, um amarradinho ali de dreads ali pra cima. E ela tem uma bocona bem grande ali, com um sorrisão ali. E ela tá com a perna direita com patins levantado, como se ela estivesse em movimento, né, com patins ali. A perna direita tá levantada pro alto, assim, né, tipo, com o calcanhar virado para cima. Tem um matinho ali embaixo, perto da planta. E aí tem um chãozinho ali, onde ela tá indo com patins ali. E aí em cima dela lá tem um solzinho, mas o sol... Assim, tem umas linhas em volta, né, como se fosse a luz do sol saindo assim, mas no meio é tipo como se fosse um olho, assim, né, um sol olho. E tem mais um escritozinho ali: a dor e a liberdade são as duas sensações mais inspiradoras e revolucionárias que posso sentir, e são como um todo que se completa, se faísca e se toca. Rui. E no final da página também tá escrito ali: Na Rua Ideias, Feira Queer Vegan Punk. O logozinho, né, dessa da Na Rua Ideias. Tem uma plantinha ali do lado ali, eu acho, ali, que tá meio apagado, né? Essa logo aí. Fundo preto com as letras brancas. E aí vamos para a segunda página. Segunda página, Introduzir. Essa página tem várias colagenzinhas ali, umas florzinhas com uns galinhos tipo de trepadeira, assim, saindo em volta dela. Tipo, lembra um pouco umas moldurinhas também, né? Aquelas voltinhas que dá de moldurinhas, assim, de molduras, ou de janelas antigas também. Aí tem vários quadradinhos ali que lembra aquelas faixas de pedestre, mas eles estão em várias posições diferentes ali, né? E aí depois mais embaixo tem pegando quase metade da página toda, umas engrenagens ali, né, duas engrenagens ali, uma metade de cada, de um lado assim da página, e aí no meio indo uma chave de grife assim, né? Acho que é chave de grife o nome dessa chave aí, é aquela chave que você vai rodando um bagulhinho, ela vai apertando, né? Aí tá indo ali cair no meio da... Ou pode ser aquela chave também de que a gente usa pra apertar a bike. Mas parece essa que tem, ó, tem um negocinho ali no meio ali, de você vai rodando, aí ela vai apertando, né? Aí... Mas pode ser uma outra chave também. Porque assim, tipo, pode ser só uns risquinhos ali, né? E eu tô interpretando como isso, né? Mas pode ser aquela chave comum de boca assim, né? De... Não aquela fechada, né? Aquela que a gente usa... Pra apertar as porcas das bikes e tal, né? De outras coisas também, né? De parafusos com porcas, né? E tem mais umas caveirinhas ali com ossos cruzados embaixo das caveirinhas, umas três caveirinhas ali. Depois vem um desenho ali com um monte de pássaros e aí uma pessoa ali com cabeça de gaiola. Tipo, ela tá com uma mão levantada pro alto e outra na cintura. E ela usa um corpete ali e uma cuequinha ou calcinha preta ali. E uma meia calça ali e listradinha, né? Uma meia calça ali meio cheia de listrinhas e um salto alto. E não usa mais nada. Acho que no braço esquerdo, não, no braço esquerdo e no braço direito tem uns braceletezinhos. Ali. Ela tá tipo com a mão esquerda levantada pro alto ali, tem uns pássaros voando em volta dela. E aí vamos ao escrito. Estamos de mãos dadas, mesmo se a distância for imensa. Continuaremos somando, sentindo, chorando, sorrindo. E quando a saudade apertar, nossos corações estarão juntos na mesma estrada, sem placas de parte, de pare ou prossiga, porque o amor nos torna capazes de transformar tudo, principalmente nós mesmos. E quando as pernas cansarem de tantas caminhadas, deixaremos que elas fiquem pro ar, pois nossas pernas são livres assim como todo o nosso corpo. E assim como para crescer uma pequena flor, toda a natureza coopera unida. Nós estamos todos juntos, ligados pelo coração, pelo tesão, pela vida ou pela morte, pela arte, pelas palavras, pelos beijos, pelos rios e cachoeiras, pelo mundo. Porque o universo conspira e ele está conosco sempre e sempre. E aí, depois do escrito que vem as engrenagens. Ali nas engrenagens ali tem umas escritas ali. Eu vou ver se eu consigo ler. 7, não sei, tá meio esquisito. É branco, as escritas brancas e as engrenagens são pretas. Não tô conseguindo ler, acho que é em outra língua. Tem um ali que dá para baixo investimento em saúde e educação. Estradas. Não sei. Encontro fragilizado. Tá escrito várias coisas ali, né? Porque aí tem as engrenagens, a chavezinha caindo ali no meio das engrenagens, né? Então seriam coisas assim, como se fossem coisas da sociedade ali, né? Escrito nas engrenagens ali, né? Acho que a ideia é essa. E aí depois ali em cima das engrenagens tem um escrito, né? Esse zine é para todos nós que amamos e nos amamos. Para todos que fizerem e fazem parte da Casa Azul dos Sonhos. As nossas vidas em duas rodas que às vezes chega a voar. As saudades e lágrimas derramadas por quem amamos e criamos junto. As deliciosas comidas cheias de sabor e sem sabor da morte. E muita putaria. Com amor, tesão, anarquia e vagabundagem. Punks do mundo. Aí, terceira página. O Homem Pênis. Então, essa página é cheia de bolinhas, a página toda, de fundo. E um escrito por cima, né? O homem de pênis. O homem pênis. E aí embaixo tem um quadradinho ali, uma foto ali, uma espécie de desenho, né? Foto, algo assim, né? Parece, lembra uma foto, mas lembra um desenho também, né? Um fundo preto. Aí uma pessoa ali de, tipo, com um terno, né? Ali, meio cinza, com uma calça preta e uma camiseta branca por baixo ali. E uma cabeça de pênis. E tem um cigarrinho ali na mão esquerda também. E aí vamos ao escrito. Lembro-me de um certo homem que era pênis. Pensava como um pênis, sentia como um pênis e até tinha vontades como um pênis. Ao longo de sua existência gozante, conheceu uma mulher que era vagina. Ela também pensava, sentia e tinha vontades como uma vagina. Ambos ficaram ligados um ao outro, ligados de uma forma tão medonha que não tinham mais tempo para nada, apenas pensar ele no seu pênis e ela na sua vagina. Pensar o quanto se encaixavam e quanto aquele ato era perfeito e natural. Mas em um acidente terrível, a mulher vagina morreu. O homem pênis, com toda a sua futilidade e ansiedade por outra mulher vagina, logo esqueceu tal acontecimento. Anos e anos se passaram e muitas outras mulheres vagina ele encontrou e entrou. Mas ele era triste, não por ser sozinho, mas porque sempre queria mais mulheres vagina, mulheres só vagina. E se calou, se fechou, e em um desses dias de solidão, o homem pênis arrancou o seu próprio pênis e o comeu. As mulheres vagina não tinham mais importância, ele agora queria comer pênis. Próxima página, 4. Só vai acabar quando você morrer. E aí essa página tem uma textura ali de zebrinha de fundo da página toda. E aí tem ali umas fotos ali de alguma coisa assim, não sei se tem relação com o escrito, mas eu não... de algum acontecimento, de alguma época. Tem uma foto ali de um menino ali de cap ali, de tipo... de, pode ser de marinheiro, pode ser de... parece de... bagulho de aviador, né? Aqueles cap de aviador que é branco em cima, pode ser da marinha também. E aí ele usa ali, só dá pra ver ele do ombro pra cima ali, né? Tipo um terninho ali. E aí tá escrito: morreu em maio de 1998. Opinelli contou ter batido a cabeça do menino contra a parede. Aí embaixo tem uma outra foto ali de uma menina, parece uma menininha. Jardineira ali, camiseta branca, também só mostra ali do peito pra cima. Bem escura a foto, mas aparece ter um cabelinho crespo ali, né? Aí, um dia depois do rapto, a garota foi encontrada morta, no corpo sinais de agressão. Aí, tem uma foto ali de um, parece ser um policial ou um militar ali, com um cachorro, ali parado em pé ali, no meio da página, assim, embaixo do escrito. Do lado dessas fotinhas, né? E aí tem uma foto de um gato ali também, só o rosto do gato, e parece um gato cor clara. Aí depois do lado direito tem uma foto ali de uma menina também ali, está sumida desde dezembro de 1996. Opinelli diz ter pego menino na porta da casa dele. Eu não sei se o nome dessa pessoa aí que tá falando é Opinelli, eu não sei do que se trata esse assunto aí não, pode ser algum acontecimento que aconteceu aí na época, algum estuprador, sei lá, alguma coisa assim, né? E aí tem mais uma coisa ali que eu não sei identificar o que é não. Ah tá, agora eu consigo identificar, é uma foto de cima, olhando de cima, aí tem duas pessoas ali mexendo, elas estão mexendo em alguma coisa ali. Tem uma luazinha ali também, um círculo branco, né? Pode ser uma lua ou só um círculo branco. Só vai acabar quando você morrer. Só vai deixar de matar quando alguém matar você. Eu resistirei sobre suas carcaças, pois em suas mãos está a minha vida. Mas é minha morte que você prefere. É minha carne que lhe sustenta. É minha pele em dias frios que te esquenta. Como você se sente sendo um assassino? Não se choque com o noticiário dando informações de mortes. Visite os matadouros, a seção de congelados dos supermercados e veja corpos expostos. Basta decidir qual o mais saboroso para o seu jantar. Não se choque. Sobreviva por mais um dia e mate e me mate todos os dias. Não se assuste. Conte a verdade para suas crianças. Fale dos assassinatos em massa e diga que Hitler não é nada perto de você. Mas eu não te odeio. Sei que estarei em cima das suas carcaças. Humilhação e diversão são palavras bem parecidas. Morte sem dor, para mim, isso é muito humano. Muito humano é sua eutanásia. E sua vida, seus remédios, sua roupa, seu cigarro, seu batom, seu carro e o seu amor. Só por quem se parece com você, seu especista. Mas eu sei que estarei em cima de sua bela e tão eterna carcaça. Eu sei, no fim de algum começo, eu estarei em cima de sua bela carcaça. E próxima página, quinta página, propriedade. Essa página tem de fundo letras, textos, recortes de textos ali. Parece uma poesia ali, mas não dá para ler porque o escrito mesmo dessa página está colado por cima, né? É só para botar de fundo ali, né? Um outro texto ali, e aí esse que está por cima, assim, a página é toda de fundo branco, esse texto, né, com letras pretas e fundo branco por baixo, e o outro texto que está por cima, ele está com frases e estrofes ou parágrafos, né, tudo em quadrinho, enquadrados, né, retângulos ali, né, para destacar do texto do fundo, né. E aí depois tem um desenho ali de uma cabeça balão ali, com um cabelinho comprido em volta, tipo uma menina assim, né? Com os olhinhos amendoados ali, uma boca um pouco grande, aí é um cabelinho escorrido ali. né? E aí tem uma cordinha, né? Aquela bagulhinha do balão no lugar do pescoço ali, né? Aquela partezinha de baixo onde se amarra o balão, né? E aí, e uma cordinha, aqueles balão de aniversário, né? E aí uma cordinha saindo dali. E aí depois mais embaixo tem um desenho um punk ali, uma pessoa punk, ali de cabelo espetado bem grande, assim, estilo aqueles do primeiro álbum lá do Ataque Epilético, né? Aqueles cabelão spike assim, né? Espetadão, grandão assim. É, aí usa uma camisetinha preta, tá com uma mãozinha na cintura, e a mão direita na cintura, tem uma tatuagemzinha ali no braço, né, direito. O braço esquerdo tá estendido ali, com um pouquinho levantado assim, mais perto da cintura ali, com uma luvinha preta, uns braceletes ali de spike e um cigarrinho entre os dedos. Aí ele usa um cinto, essa pessoa, né, que tá usando uma sainha, um cinto de rebite ali, umas argolinhas, uma perna ali com pelinhos, né, por crescer, ou que, né, de pelos na perna, né? De coturnos ali. É uma artezinha bem simples, mas bem daorinha. E aí tem um contorno preto em volta, assim, da arte, assim, que, tipo, foi recortado de algum lugar, né? Que tinha um fundo preto, né? Aí destacou em cima da página. E vamos ao escrito. Propriedade. É uma pergunta, tem uma interrogação. O que te faz, meu bem, achar que o meu corpo te pertence? Que meu amor te pertence? Que a minha vida é tua, que meus desejos te pertencem. Não, meu bem, tu és o de mais imundo e mais insignificante para mim, e nem um fio que cai dos meus cabelos te pertence. Não prometas teu amor ao vento, nem traga flores à minha sepultura, pois o teu carinho é venenoso e cruel. O teu humor é insípido. E tuas mãos são grosseiras, que machucam meu corpo, que não é tua propriedade. E quando chegas de idades angustiantes e hostis, é em mim que tua frustração é visualizada, e o meu sangue escorre entre os dentes, junto a lágrimas de promessas e juras de amor eterno. Não quero uma eternidade, nem promessas, só desejo abrir essa jaula de que castra minha beleza. Não quero filhos, não teus. Não quero dinheiro, não quero joias. Quero um teto com estrelas, vento nos cabelos, ouvir a minha voz, nadar nos rios, sonhar e não ser sonho. E por fim, viver entre as árvores que não me perguntam, não me pedem, não me ignoram. E não me expulsam, não me batem, não me castram, não me estupram, não me querem como propriedade. Me alimentam, seus frutos me alimentam, seus galhos me fazem sombras, me afagam, meu amor grita. Como não podes ver isso? Não podes ver isso? Um brilho faiscou. A imaginação do eu que estava preso. Era tão rápido quanto um piscar em meio ego escuro. Não era um cometa visual, nem sequela do fumo aceso. Não era desejo coeso, além do carnal físico duro e puro. Era simplesmente meu crânio. Era simplesmente meu crânio, batendo mais uma vez no muro. Batendo mais uma vez no muro. Thank you. Enquanto não conhecer totalmente a vida, como saber do resto e da morte? Não se dá para ter a consciência total do que é a existência enquanto se é vivo, humano, ciente. Então, seria errado demais para um descrente crer que seria completo somente se fosse um Deus, algo indigno de crença? Seria errado almejar-se isso? O conhecimento interminável, sem as limitações mortais? E como não ser exclusivamente isso, se não existe nada mais humano do que o anseio das realidades impossíveis e improváveis? Ter a alegria infinita seria compreender a essência de toda a essência. Como só inteligências artificiais, como deuses podem ter. Rupatipanno bhagavato sāvaka saṅkho. A inocência não pediu clemência, e mesmo não sendo culpado de nada, quem poderia crer que não mais poderia ter amor ou outro sentimento por algo? A inocência decidiu-se ausente de questões inúteis. A vida é curta demais, até para ela. Não se dura tanto assim. Quis simplesmente chegar ao próprio fim. A inocência foi corrompida pela liberdade de moral. Pela liberdade de moral. Oh. pela liberdade de moral. Até agora eu tenho feito o melhor possível para sobreviver sendo outro. Mas meu coração é uma tempestade. Meu corpo, um estorvo finado e pesado. Sufoco-me no oceano de pura infelicidade para me manter neste plano social. E até quando aguentarei e aceitarei essa condição que a cada dia me parece mais insuportável? Ninguém, quando me vê, imagina como luto no mais profundo e sombrio abismo, com a impotência de existir. Aprisionado em correntes que pesam toneladas, correntes que reprimem a consciência e o expressar. E o que fazer se estou débil, sem medula, sem membros, sem voz, unicamente com o pensamento? Um pensamento insuportável de que, se não mudar algo, tudo findará antes mesmo de experimentar. No mais, posso dizer que, se o tempo não mudar para um mundo livre de todas as dores, a dor findará com todo o resto. Thank you.

próxima página, sexta página. Essa página tem um fundo preto, acho que parece um cartaz de alguma coisa. Põe a diversão no meio de suas pernas. Aí tá, ele tem uma bike ali nesse cartaz. Não dá pra ver toda a bike, porque as colagens dos textos estão por cima. São poesias nessa página, várias poesias. E aí esse cartaz colado várias vezes de fundo, umas 4 vezes ali, esse cartaz. Põe a diversão no meio das suas pernas. Aí uma bike ali, deve ter mais um símbolo de reciclagem e tal. Uma caveirinha ali com ossos cruzados, não, é com as chaves, aquelas chaves que a gente usa. Eu esqueci, não sei o nome dessa chave, na verdade, né? Essa chave de boca, né? Chave de boca, acho que é isso, né? Que a gente usa para desparafusar as portas, né? Ali cruzado atrás da caveira e uma coroa de onde a gente pedala, né? Atrás da caveira também. E aí vamos às poesias. Flores entorpecidas, me sinto cansado. Flores entorpecidas com esse ar. Bem te quero, mal me quer. Com dor no coração, ouço os gritos dos lírios, vejo o que restou. Sou alguém? Sou o que sou? Vejo um mundo cinza. E o que me finda? Vejo o orgulho das moscas nos cadáveres. Não tenho heróis, apenas espero cruzar fronteiras. Quero ver um mundo de cores, quero dançar nas estações. Luan Kleber. Amante X. Não sinto pena dos que sofrem calados, sinto amor pelos que lutam inconformados. E em você eu penso quando canso, quando mais uma vez até tento desistir. Eu nem sei quem você, nem ao menos onde está. Mas se lutar por liberdade, se lutas por liberdade, eu estou com você. Se tentas construir um mundo, fazes-me crer. Teu tesão me ajuda a levantar, teu existir me faz sonhar. Ser livre é então possível, nem que seja por um momento. Aquele pequeno instante que, sem saber, minha mente encontra a tua. Otton. Pelo futuro fluir. Falar tanto da própria vida às vezes impede-se de existir. Examinar cada passo faz malograr a inspiração do porvir. Por isso, o futuro é só um conceito que usam para do de hoje fugir. Looks out, baby, porque o futuro é agora. Sobriamente insano. Como posso dizer que hoje pintei meu autorretrato e que pintando ele vi a audácia e o atrevimento de meus desejos, meus sonhos e principalmente minhas negações? E que na curva do meu corpo vi o meu estômago grunhir, pedindo um pouco de algo que ele entorpeça, pois ultimamente não tenho bebido nem me drogado o suficiente. O que justificaria toda essa audácia e esse atravimento de meus desejos, meus sonhos e principalmente minhas sensações? Vejo-me sóbrio nesse retrato. E por trás do meu olho cabisbaixo há uma sobriedade demente, maníaca, furiosa e insana, que se ergue doentia com a dor e o prazer nas minhas costas, pois amo mais que odeio desejar o proibido há milhares de anos, pois gozo mais que sofro sonhar o bizarro há milhares de anos, pois tenho mais tesão que dor de negar o que é normal hoje e desde muito tempo, pois olho ao redor e vejo que desde sempre tudo está errado. E hoje, nessa cidade, nesse frio fim de dia, tudo parece estar ainda um pouco mais errado. E agora, pela manhã, depois de reler esse escrito de ontem à noite, tudo parece ainda mais errado. Rui. Meus versos são vômitos, são agonias, são feridas, são alegrias e tristezas. São tudo que sinto, que quero sentir, tudo aquilo que não sinto, tudo que quero longe ou perto. Nada de métricas neles, jogo neles o que quero. Nada de perfeição gramatical. Isso tudo são prisões de gramatiquinhos, literatos burgueses, servos da elite que se aprisionam em tudo. Os meus versos são vômitos em cima de tudo que querem impor-me. sem ao menos saber se quero ou não. Não quero com eles falsos aplausos, vendê-los para enriquecer. Com eles quero só vomitar e cuspir tudo o que der na telha, colocar tudo de dentro de mim para fora. Não vou com palavras belas iludir meninas tantas, tontas, que nunca fazem de seus sonhos realidade e fazem da sua vida um mar de hipocrisia e ser mais um Vinícius. Nem fazer versos para endinheirados ou acadêmicos com palavras que só têm peso, mas sem valor. Versinhos de servos para seus donos, versos que são uma prisão, versos de robô, de uma máquina, fria, sem sentimentos e sem mais nada a não ser um dicionário. E se mais um Olavo? Só quero escrever, com isso aliviar ou não o que sinto e enlouquecer cada vez mais com eles. Ramon Cabeleira. Monólogo do conluio. Na imensidão da floresta que resta, três joaninhas conspiram a morte dos de cima. Anivague, lugar de criança na rua, abaixo a castração. Próxima página, sétima página. Essa página tem um tecido xadrez de fundo, pegando a página quase toda. Só tem umas partes brancas do fundo da página aparecendo, né? Mas o tecido pega a página quase, praticamente toda. Né? E aí em cima tem um desenho ali de uma mão, com, parece uma pessoa ali saindo ali, um bonequinho assim, esticado, como se estivesse saltando ou voando, assim, saindo do lado da mão ali, ou saindo da mão, né? Essa mão, tipo aquelas mãos assim, é a palma da mão ali, né? Escrito como se fosse. Que as pessoas usam pare as drogas, alguma coisa assim, né? Pare, né? Só a palmazinha da mão ali, né? Aberta ali, né? E aí saindo ali um risco assim, né? E aí uma pessoa ali com o braço levantado pro alto, ele como se estivesse saindo voando ali da mão ali, né? E aí tem um rachadinho em volta das costas ali da pessoa ali, saindo assim, é como se ela estivesse batendo em alguma coisa, eu não sei qual é a ideia aí desse bagulho não. É bem simplesinho, é só uns de contorninho esse desenho. Sem muito preenchimento, sem nenhum preenchimento. E aí eu não sei o que é esse rachadinho ali atrás, um estilhaçado, alguma coisa assim. E aí na lateral da página tá escrito cosméticos produzidos, shampoo, creme, tratamento, o que escolher. E no lado esquerdo esse escrito, no lado direito, sonho de consumo vira pesadelo. E aí mais embaixo, hoje ela não foi trabalhar, hoje ela foi ver o mar. E aí eu escrito, corpo, aparência, eu não me pareço com você, seus pensamentos são supostamente livres, suas palavras são doces e calculadas, mas quando se trata do meu corpo isso não te parece livre, quando se trata das minhas formas isso não é belo, e dizes para mim que tua vida se parece com a minha, que tuas ações se completam nas minhas, pobre coitado, serás pobre e feio todos os dias. Meu corpo é belo, todos os corpos são. Não preciso que digas qual o melhor peso e a melhor medida para mim. Não preciso que me desejes por ser 90, 60, 90. Nem que me desprezes por alcançar as estrelas ou por ocupar muito espaço no banco do seu precioso carro, projetado para seu corpo, até mesmo para o sepultamento do seu corpo. Eu não quero nada de ti. Não desejo tua moda, teus padrões, tuas portas estreitas e largas, tua futilidade, teu desprezo, nada. Te frustras e queres encontrar no meu corpo algum prazer para a tua medíocre vida. E queres empurrar em mim tuas merdas instantâneas e academias lotadas de corpos vazios, querendo serem desejados e dizer para mim ser evoluído? Eu realmente não me pareço com você. Te alimentas de relações maldosas e humilhantes e humilhas. Tudo isso por um corpo que sofre e chora tanto quanto o seu corpo, o qual tem que estar sempre sendo desejado, nem que para isso necessite ser castrado. Eu não me pareço com você. E aí no final da página tem mais um desenho, dois desenhinhos ali, um desenho de uma bike ali, cinza, né? Uma bike com quadro cinza, guidão cinza. Não tem o banco da bike, não tá aparecendo ali, né? É um recortezinho que fizeram e colaram na página ali de uma bike. E aí mais embaixo tem um desenho ali, que é uma mulher ali, né, nua, só do peito para cima, aparece ela. Ela tá de lado para quem lê, ela tem um cabelo comprido ali. É um desenho só de contorno também. Ela tá com um braço esticado para frente. E aí tem uma flor saindo da cabeça dela ali, uma flor bem grande, maior do que a cabeça dela. Ali na nuca da flor, tá na nuca dela ali, mas é maior que a cabeça dela. E aí saiu umas linhas ali, não sei se seriam os galhos da flor ali, né? Tipo como se fosse aquelas coisas de trepadeiras, né? Aí vai enrolando no braço ali dela ali, que tá esticado ali. Aí na frente a mão dela é meio esquisita ali, é meio, sei lá, tipo garras ou planta, né, não sei, assim, caída, assim, tá virada pra baixo a mão, assim, o braço tá esticado, aí a mão tá pra baixo, as pontas dos dedos pra baixo, assim, mas só que não são dedos, é tipo como se fossem umas folhas, algo assim, né, meio bizarro, assim, né, uma ideia assim, meio pessoa planta, né, poderia ser, né? E aí ali da flor também, no lado, pra trás da pessoa também sai mais umas linhazinhas ali, seria uns galinhos ali, não sei. E esse aí também é um recortezinho, né, branco ali, com fundo branco, colado em cima do fundo da página, que é o tecido que eu falei antes. E aí, próxima página, oitava página. Essa página é um escrito manual, aí ela é de fundo preto. Logo em cima tem uns quatro pássaros ali, embolados ali, voando ali, um em volta do outro, assim, né, dando voltas ali, né. Aí tem um escrito de lado ali, corpos à desconstrução. Aí depois uma caveirinha de ossos cruzados ali, preta, caveira preta com os ossos cruzados embaixo, mais uns dois pássaros ali voando e duas poucas ali, tipo, são duas pessoas ali, elas estão com, tipo assim, encostado com o rosto um ao outro, só mostra assim a parte da boca e um pouco do nariz de uma das pessoas. Elas estão com um piercing, tá prendendo a boca das duas, assim, um lábio inferior das duas. Então dá pra ver os dentes delas ali. É tipo assim, é um piercing desse bastão, o bastão tá preso nas duas bocas, né, ali. É tipo, devem ter pego furo, né, os dois tinham furo ali mais ou menos na mesma posição, atravessaram o bastãozinho e botaram as bolinhas, né, ali e tiraram a foto, né. Acredito que seja intencional isso aí pra tirar a foto, né. E aí tá escrito por corpos e mentes livres e plurais. E vamos ao escrito. Deixa eu ver se tem mais uns pássaros ali, né? Tem mais um outro escrito ali embaixo, mas eu deixo para depois do escrito aí. A beleza através nas deformações corporais e da desconstrução daquilo que é... não consigo entender isso aí não. E aceito, como belo. A beleza através das deformações corporais e da desconstrução daquilo que é aceito como belo, padronizado, rotulado. Não é a defesa de formas e práticas novas e modistas, mas uma ideia simples de visões e deformações corporais através dos tempos e dos seres. Perfurações, alargações, desenhos e tintas, suspensões, prazeres, uma forma voluntária de modificação, assim como um corte de cabelo, uma ida a manicure, uma depilação ou uma maquiagem. Realmente é algo que te leva aos corpos o prazer da beleza e da beleza dos corpos livres. A desconstrução do belo padronizado, das formas ditas e ditadas pela moda e a falsa estética que humilha e envergonha os corpos que fogem ao belo das capas de revista. Alarguem, pendurem, perfurem, risquem, livres mentes, corpos livres, e assim nos amemos mais. Pensa-se que a escravidão acabou, desejo contundente, e as algemas estão além de seus sentidos. Demente. Gisele CC, libertária das cores prismáticas. Nona página. É vários escritos, né? Ali um escrito aqui em cima, depois mais um outro escrito embaixo, depois um outro escrito. Eu vou ler tudo na sequência. Mas aí o fundo dessa página é branco, tem vários rabiscos espalhados pela página, linhas tortas, ondulantes, vários rabiscos, né, de várias formas. Alguns parecendo assinaturas, aquelas rúbricas, né, também, tipo ali vários ali em volta da página. E aí em cima tem um desenho ali de dois bonequinhos ali, um mordendo o pé do outro, assim, que eles estão tipo em valete, né? Só que aí cada um tá mordendo o pé esquerdo do outro. Isso, pé esquerdo, pé esquerdo, um tá mordendo o pé esquerdo do outro. Eles estão em posição de valete ali, né? Um para baixo, um para cima. E aí tem um fundinho preto embaixo do desenho, é um recortezinho branco, né, colado em cima de um fundo preto. Aí depois tem uma foto ali, eu não sei identificar o que que é isso, são galões de água, garrafas de bebida, eu não sei. Tá bem acinzentado e bem clarinho, não tá dando muito para identificar. E vamos ao escrito. Somos dois elfos. Esses que levam lá antorcha e lá lama, vivi ou morri e nunca rendisse. Somos el veneno de la salvaje lúvia de nuestra madre. David Garland, Zine Extinction. Extinction. Eu vi um rio de sangue com várias espécies de peixes escorrer entre as pernas de Gaia. Alguns dias antes. A terra estava para explodir de tanta dor, as grandes árvores foram queimadas, os lagos e rios agora em mercúrio, eram mercúrio e espumas tóxicas. As chuvas queimavam a pele e muitos acreditavam que era castigo dos deuses. Todos agora usavam máscaras de gás, pois a fumaça que saía dos canos de escape dos automóveis causava paralisia cerebral. Não existia mais a lua. As grandes potências armamentistas decidiram que a lua seria um ótimo lugar para testarem suas bombas radioativas. A Terra, agora órfã, não tinha mais o seu satélite natural e o ciclo das marés era inconstante e tsunamis eram constantes. As propagandas enganosas eram a única forma de sentir-se vivo. Depois, ainda existiam pessoas preocupadas em manipular as outras, controle de massa. Os poucos amantes não olhavam mais o céu, ele era negro e assustador, e a única forma de tocar um ao outro não passava de um pensamento. Nesse mesmo ano, mês ou dia, não sei ao certo, enquanto caminhava da fábrica para algum lugar, decidi tirar a máscara de gás e acabar logo com essa merda toda. Poupei um pouco de água potável e troquei por revólver antigo, mas funcionava. Eu realmente não desejava ter paralisia cerebral, até porque todos sabiam o que acontecia a humanos com alguma disfunção orgânica. Serviam de alimentos para os porcos genéticos, que eram nosso alimento. Sabe? Próxima página 10. Essa página tem um fundo branco, tem umas manchas pretas ali de variadas formas no fundo da página. Tem ali uma pessoa ali, possivelmente um militar, um policial, parece aqueles caras da BOP, né? Com aquelas roupas toda preta ali, né? E com um fuzil ali apontando ali, né? De lado pra quem lê assim, né? Em cima dele tem um revólver, um desenho de um revólver, tipo um 38, né? Ali só os contorninhos. E aí mais embaixo na página, assim, quase no meio da página, tem um desenho ali de uma pessoa nua deitada ali, cabeça raspada, sem pelo nenhum no corpo, né? Deitada ali, de posição fetal, né? E aí várias coisas em volta dela ali, carro, casa, lâmpada, bicicleta, navio, computador e uma outra coisa ali que eu não consigo identificar o que que é ali. É só o contorninho desses desenhos tudo, né? Ali deitado ali, né? E aí um círculozinho ondulante assim em volta. E vamos ao escrito. No exato momento em que o gatilho seria disparado, a terra tremeu e uma chuva vermelha, verde, preta, de todas as cores caía, e agora era tempestade. Eu vi um rio de sangue com várias espécies de peixes, árvores, frutas, e saí de dentro dela como uma criança. Eu vi em algum livro de medicina antigo que acabara de nascer. Seres de várias formas e tamanhos se colocavam ao redor da mulher gigante, que agora gritava e chorava, e suas lágrimas se transformavam em dilúvio. Muitos humanos eram tragados pelas lágrimas da mulher gigante. Eu tentava com todas as forças segurar em um automóvel que, assim como eu, foi tragado pelas lágrimas. Total era a destruição da raça humana, das máquinas, das fábricas e das máscaras contra gases. As pernas da grande mulher que se ergueu da terra abriram-se e tudo que estava em destruição penetrava-lhe. Para mim, que queria meter uma bala na cabeça, há poucos instantes tudo era impossível de acreditar, mas eu estava vivo, não sabia como, dentro do útero da terra. Eu sentia meu corpo, mas sabia que algo não era do meu entendimento, me mantinha vivo, não importava, eu estava me sentindo bem. Na realidade, não sentia essa sensação há muito tempo. Próxima página, 11ª página, tem um fundo preto, essa página toda, e tem um desenho ali no lado do canto direito ali, de um bonequinho preto ali, praticamente só a silhueta, é tudo riscado de preto com alguns detalhes brancos aparecendo ali, mas não dá pra ver nada de roupa, ele é tudo preto, ele é bem simples, né? Um desenho bem simples, assim, bem reto também as formas, né? E tem várias coisinhas ali em volta dele ali, plantas, sol, flores, galhos ali, né? Estrelinhas, pássaros ali, algumas coisas até saindo do corpo dele, essas coisas. E mais embaixo na página tem ali uma planta que com vários galhos e folhas, mas no lugar das flores são olhos, vários olhos, um monte de olhos. E aí é um fundo branco essa planta, assim, vários galhos com folhas e na onde seria as flores são olhos. Vamos ao escrito. Uma voz de dentro da mulher gigante gritava, zangada, furiosa, e em alguns momentos soluçava de tanto chorar. A voz às vezes eu compreendia e dizia, não haverá um que escapará, e essas palavras se repetiam entre gritos e choro. Tudo começou a girar como em um grande liquidificador. E as máquinas, as fábricas, os corpos estavam sendo triturados e jogados de um lado para o outro. A mulher que saiu da terra não parava de gritar. Uma fenda imensa se abriu abaixo de todo o lixo terrestre. Um raio de luz muito forte invadiu o útero da mulher gigante e tudo que havia sido triturado agora estava sendo expelido por entre a fenda. Eu sentia muita dor. Não queria sair daquele lugar, não queria que acabasse aquela sensação de bem-estar, de acolhimento, de cuidado. Mas a dor dilacerava-me e nem os meus gritos saíam da minha garganta. Eu não queria sair da terra, não. Eu fui tragado pela fenda como água no raio do banheiro. Como água no ralo do banheiro. A luz doía em mim e cada vez que me aproximava da fenda sentia mais dor. O que seria de mim lá fora? Será que realmente seria melhor sair e viver no mesmo mundo que conhecia, da mesma forma? Sendo servo, humilhado e descartado se não fosse útil? Não, não desejava sair. Se for viver da mesma forma, não. Mas a fenda se abria mais e mais e expulsava tudo que de dentro para fora, e eu estava saindo e saindo, sendo abortado. E a luz doía, e o mundo doía em mim. Tudo o que conhecíamos até então, todas as coisas foram destruídas pela grande mulher da terra. Já não existia nada da raça humana, das máquinas, das torturas, das mortes, dos estupros e das máscaras antigás. Se em algum momento, de algum tempo futuro, a vida humana voltar a existir na terra, não será a que conhecíamos. A terra continua gritando e chorando. Próxima página, 11. Essa página tem um fundo branco e vários desenhos ali espalhados ali. Tem um escrito punk ali, uma arte assim, uma fonte preta ali, né? Punk, escrito punk no lado direito. Aí no lado esquerdo ali, um pouco mais embaixo, ali, depois de um escrito ali, tem uma caveirinha ali também, com ossos cruzados embaixo da caveirinha. Aí depois tem uma pessoa ali com uma cara ali de... Eu não sei o que seria cara disso não, cara. É uma forma assim, cúbica, né, ali, com um narigão. Aí tipo, como se fosse, tivesse uma máscara no nariz ali, tem uma cordinha saindo de trás da cabeça assim. E aí um negócio preto no nariz ali. E em cima tem um chapéuzinho daquele estilo de coringa, né? Aquele chapéuzinho de pontas com as bolinhas na ponta. E aí atrás dessa pessoa tem aquele bagulho de dar cordas, né? Aquela chavezinha, né, que a gente gira para dar cordas. Ela usa uma camisa de botão ali com uma gola estrelada. Uma calça ou bermuda quadriculada, que é bem grande, vai até abaixo dos joelhos ali. E uma botinha ali com salto. E aí ele tá com uma mão levantada ali, a mão direita, a mão esquerda não dá pra ver, tá por trás do corpo, ele tá de lado mais ou menos pra quem lê. Um pouco de lado, né, um pouco de frente, assim, meio inclinado assim, né. E ele tá com a mãozinha direita ali levantada com umas cordinhas saindo e um bonequinho ali. Da, né, tipo, a marionete, né, ali todo com o corpo dividido em partes ali, né, e tem um coraçãozinho no peito, assim, um desenho de coraçãozinho. Essa marionete, ela é toda dividida em partes, assim, né, tipo assim, a parte do braço de cima, aí depois tem uma, tipo, uma divisão ali na parte do braço de baixo, né, e nas pernas também é a mesma coisa, na parte da coxa até o joelho, e depois tem uma divisão, né, como se fosse um bonequinho montado, né, e tem uns buraquinhos ali nessas divisões, que seria o parafusinho da montagem, né, ou algo assim, né, um pino ali, né. E aí tem um sapatinho preto, uma cabecinha ali simples, né, sem nada, sem cabelo, sem nada, né? Não tem roupa, não tem nada esse boneco. E aí depois tem uma bike ali, um desenho de uma bike no meio da página ali, só que na roda da frente da bike é um círculo, né, ou a roda da frente, em vez de ser a roda, é um círculo com um carro cortado, né, um círculo com um carro dentro cortado, como se fosse um anticarro, né. E aí depois tem uma fotinha de duas pessoas nuas, deitadas ali, mas uma foto bem simples, não dá pra ver detalhes, muito detalhes nenhum. Uma foto branca, né, ou as pessoas estão ali brancas, né, e o fundo preto, e sem mais detalhes. E depois tem um desenho ali de uma menina ali, com a cabeça baixada ali, com os cabelos que tampando os olhos ali, caído na cara, e isso dá pra ver o nariz e a boca dela. Ela usa uma camiseta ali, uma baby look, né, aquelas camisas com a manguinha curtinha, e sem mais muitos detalhes. E vamos aos escritos, são várias poesias aqui, eu acredito, pelo estilo. Eu, distante assim do meu amor, distante do que poderia ser, humanidade, distante de tudo, encontro-me só, sem braços, pernas, cabelos, sem vida, distante assim do meu amor. Busco portas e esconderijos, abrigos de seres descartáveis, manicômios, jaulas, presídios, asilos, matadouros, distante assim do meu amor. E vejo sangue, dor, estupros, torturas psicológicas e físicas, e sinto-me mais próximo do meu amor. Sinto-me amor, por não compactuar com o desespero, com as mortes. e sinto-me mais perto do meu amor. E te vejo livre, te deixo livre, porque não precisas morrer nem sofrer por mim. E o meu amor agora está mais próximo, mais intenso, acho que não poderei senti-lo sozinho, então preciso dividir esse amor com você. Mas se você aceitá-lo, poderá ser odiado, ridicularizado, visto como algo anormal. Então qual será a intensidade do seu amor? Você, distante assim do seu amor, a perfeição tão imperfeita. A insignificância de existir e não resistir, ser apenas mais um a preencher e lotar toda essa engrenagem. E a cada pancada que você dá é em mim que dói, na minha existência, no meu amor, só. Mas todos contribuem para que a máquina não pare, não morra e dê mais frutos, mais sangue e mais vidas. Onde você está? Te vejo sobre pilhas de cadáveres, fazendo a máquina mover. No passo da vida, deixe-me andar em busca de um paraíso inexistente, colher a semente que ofusca o paladar da minha mente. Deixe-me crer infinito, já que desconheço o tal amor, sugar o negro granilo para ter o prazer da dor. Deixe-me porque sou eu, não há como impedir. Mesmo num tempo qual adormeceu, o que aconteceu foi por mentir. Então deixe-me sentir. Lucas Altamar. Estou embriagada com meu próprio veneno. Hoje sinto tanta angústia e raiva que escuto minhas veias pulsarem de sangue venoso. Hoje adoro a condição de solidão. Adoro olhar para os lados de dentro de minha casa e só ver as paredes caindo aos pedaços. Hoje a solidão é um estado de bem-estar que acaricia o meu coração. Dormir abraçando o meu próprio corpo se tornou indispensável. É o único corpo por perto e o mais sincero de todos. Hoje não desejo ver-te, já tenho o que desejo. 13ª página é a penúltima página, né? É um release da banda Aeroveneno. Era o Veneno, a Triste Modernidade. Aí tem a capinha ali do CD, né? Que é uma mulher ali colocando uma máscara de gás numa criança, né? Eu já falei sobre essa capinha, já me descrevi ela num dos vídeos anteriores. E quem tiver interesse em ver como é a capinha também, é só procurar por aí pela internet. Acho que tem o demo, esse CD, né? É disponível no YouTube. Músicas, trechos de músicas, tem ao vivo também, né, no Gig Contra Vaquejada, tem no YouTube, aí, e tem para baixar também pela internet também, no blog O Cu do Mundo e Praga Marginal, se eu não me engano, e também acho que tem lá no blog Publicações Marginais, tem alguma coisa sobre a banda Aeroveneno Publicações Marginais, não sei se tem disponível o CD para download, mas também é só quem tiver afim, só entrar em contato que a gente faz aí a gente passa o material aí, faz uns campos, sei lá, né? Então eu não tenho esse material físico, eu tinha até um encartezinho aqui desse CD, eu fiquei com ele um tempo aí, não fiz uma cópia de encarte, mas aí eu só digitalizei ele para mim e não cópia física não, mas o encarte eu tinha, talvez até tenha por aí nas minhas pastas de zinho e tal, mas digitalizado eu não tenho encarte, eu tenho CD no PC, mas não tenho ele com encarte. Aí vamos lá, tá escrito ali também, Feira Queer Vegan Punk, né, Rua Ideias. Tem mais um outro escrito ali que tá apagado, é um endereço ali, um link ali de alguma coisa ali, Blogspot, dá pra ver mais ou menos, mas tá apagado. Tá bem apagadão, não dá pra ler não. Tem duas vezes escrito Aeroveneno, Triste Modernidade, de lado na página. Ocupe, com o símbolo Squatter ali, e vamos lá. Aeroveneno. Em um lindo dia de sol, onde os pássaros cantarolavam e as formigas faziam uma festa com a cigarra, tudo isso no finalzinho da segunda metade de 2004, surgiu Aeroveneno. Tchan, tchan, tchan, tchan. Risos. com Breninho, guitarra, Clodô, bateria e Sheila vocal. O nome da banda foi uma escolha coletiva que se encaixou perfeitamente nas ideias de letras e visões que pulsavam nas cabeças desses três elfos. A Aero Venena vem do Esperanto e significa ar venenoso. Depois de um longo tempo, essa floresta mágica ficou sem estímulos por muitos motivos. Um deles foi não conseguir fazer as músicas ficarem eternas. Mas graças a nós mesmos e ao universo que compactua com seus elfos, encontramos Júnior, cabeção, baixo, em algum lugar seguindo um caminho de pedras amarelas e nos conluíamos. Então tornamos imortais as nossas ideias e visões no finalzinho de 2009. Esse barulho delicioso que está chegando aos seus ouvidos nesse exato momento são os frutos de muito tesão, amor, espera, ansiedade, alegria, vivência, anarquia e muita putaria. Apresento-vos Triste Modernidade. Nós, elfos, adoraríamos que fosse tão intenso para você o quanto é para nós e a nossa floresta inteira. Agora temos que seguir para outros lugares, pois nossa carona de borboletas gigantes está à nossa espera e não podemos perder. Amor, tesão e muita anarquia, e que a triste modernidade não castre os nossos sentimentos. Aero Venena, Campina Grande, Paraíba, janeiro de 2010. E a última página, a 14ª, é um fundo ali de zebrinha, né? Textura de zebrinha. É, tem um e-mail ali logo em cima, sheilamalang@hotmail.com. É, dica do dia, ocupe o mundo, o Cultura Squat. Aí tem um símbolozinho Squat ali no meio entre os escritos. Depois tem uma mão ali, tem um desenho ali no meio, assim, em cima, assim, até o meio da página, de uma mão ali indo pegar uma flor, né, ali dentro de um círculo preto. A mão é branca, a flor também é branca ali, né? A flor tá saindo, a mão tá dentro do círculo, a flor sai de dentro do círculo, ela começa dentro do círculo e sai para fora do círculo. É, e ela tem uma folha ali em volta no caule dela ali, né? Essa flor. E depois tá escrito na rua 10, flora feira queer vegan punk. Né? Aí tem ali do lado ali, que agora tá dando pra ver, que antes tava pequenininho esse logo, agora é a primeira vez que eu acho que eu tô vendo ele grande, né? Ele tá bem grande nessa página aqui. É uma flor ali, um caule, da flor saindo ali com uma folhinha, umas duas folhinhas. E aí em cima na flor tem um anabola dentro da flor, né? Ali, e aí do lado tem um punkzinho ali com um regador e um monte de matinho no chão. E aí mais embaixo tem um desenho do planeta Terra, né, da esfera, ali com os continentezinhos ali da América do Sul e da América do Norte, né? E tem um símbolo e tem aquelas setas da Recicla em volta. E esse daí foi o Zine Insatisfação Contínua, 14 páginas, feito pela Sheila, em Campina Grande, na Paraíba, 2010. E esse foi o 27º Publicações Marginais Audiozinho. Inté, e fica aí com os sonzinhos aí da banda Aero Venena aí, só pra dar continuidade aí, já que rolou, né, o releasezinho, né, e sempre tá rolando aí nos programas aí, Aero Venena, eu curto pra caralho o som, já rolou em vários outros programas aí, nesses zines aí principalmente, e volta e meia vai tá rolando, eu acho o som muito massa. Uma gravação muito boa, de muito boa qualidade, né? E as letras também são muito da hora. E valeu, então, até a próxima. bandas que rolaram no programa: La Cali Morgue, Cuspe, Lux Out, Necone e Aero Venena.